Rádio Alerj. Comissões. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Alerj realizou nesta terça-feira, 27 de agosto, uma audiência pública sobre os impactos socioambientais em Santa Cruz, na zona oeste da capital, causados pela siderúrgica TKCSA. A empresa existe no local há 3 anos e agora busca uma licença para continuar funcionando. Segundo o deputado Marcelo Freixo, do PSOL, não há a menor condição desta siderúrgica continuar em Santa Cruz. A gente acompanha isso desde o início, a gente fez essa audiência pública. Agora, junto com a Defensoria Pública e com o Ministério Público, vamos fundamentalmente acompanhar, principalmente, a tentativa de fazer com que essa licença não seja renovada, porque não há a menor condição dessa siderúrgica funcionar ali nessas condições. É absolutamente poluente, é absolutamente contagiosa, porque são muitos os problemas de saúde daquela população, problemas respiratórios, problemas de pele, não há atendimento adequado, provoca desemprego na Baía de Sepetiba junto aos pescadores artesanais. Karina Cato, representante do Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul, ressaltou também o gasto excessivo de recursos públicos na empresa. São isenções fiscais em todos os níveis, são financiamentos públicos do BNDES. O salário do BNDES são 2,4 bilhões, e que estão sendo investidos no empreendimento, que além de não servir ao desenvolvimento da população de Santa Cruz, é um empreendimento que até hoje só deu prejuízo. A moradora Margarete Reis, do Conjunto Novo Mundo, em Santa Cruz, é testemunha dos malefícios causados pela TKCSA. Eu estou com pressão alta na vista, coisa que eu nem nunca imaginei que eu fosse ter. Eu estou com problema dermatológico, que é uma alergia, que eu estou tomada na barriga, na parte inguinal, no pescoço, está dando nos braços. Eu estou com problema respiratório, fiquei 15 dias atrás... no caso, 2 semanas seguidas com processo alérgico, 3 dias sem conseguir dormir deitada. Eu só conseguia ficar sentada. A população de Santa Cruz teme que com a venda da siderúrgica, os ressarcimentos não serão pagos. Com informações de Vanessa Schumacher, reportagem Ronaldo Ribeiro.